Thank you. e velha, esteja com a Antena Web. Esteja bem. Esteja com a Antena Web. Antena Web, a sua melhor sintonia.